Zé Henrique Gabriel, Vou Dormir na Rua, para o Jailson Alves Santos. Cleito, estou ouvindo pela internet o seu programa. Quando for gravar, manda um alô para nós aqui em São Sebastião. Jailson Alves, Clebiane, Jennifer e Emily e a dupla Railson e Gabriel. Ouço você todos os dias. Jailson, um abração para você. Sucesso da sua dupla Railson e Gabriel. Se você tiver uma música, manda para mim. Você bota programa cleitonaguiar@gmail.com que eu vou mostrar aqui no meu programa, tá bom? Olá, meu amigo cantor e locutor Cleiton Aguiar. Fiquei muito triste ao chegar de viagem e ver que a sua publicação tinha sido removida do meu mural. Era por lá que eu entrava na Rádio Estúdio Brasil aqui no Face. Eu trabalho e sou pai e mãe ao mesmo tempo, mas mesmo participando pouco, eu ouço você todos os dias e gosto muito dos seus causos e das receitas. Peço, por favor, que publique outra vez. Quero aproveitar para pedir uma música e de brinde qualquer uma das suas que eu gosto de todas. Dessa sua amiga ouvinte, Márcia Gomes Neves. Ô, Márcia, esse negócio de entrou e saiu do Facebook, não fui eu que tirei, não. Eu não entendo esse treino, mas não fui eu, não, viu? Pode procurar saber que não fui eu, não. Bota de novo lá, tá bom? Você pediu e eu vou trazer. J. Neves. Ai, que saudade. Eu queria saber por onde anda o meu amor que foi embora. A gente sente o coração partido e mesmo fingindo consegui esconder. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Saudade, eu sinto agora de você, meu bem. Quando se ama, é difícil esquecer. E essa distância é uma angústia entre eu e você. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Grande sucesso do passado, J. Neves. Ai, que saudade. Passado que eu estou falando, assim, de uns 20 anos atrás, no meu tempo da Rádio Nacional de Brasília e da Rádio Nacional da Amazônia, né? Olha, ele é conhecido como um grande instrumentista, mas ele cantava também. Abel Ferreira, tá aí. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Thank you. você gostar de mim. Ó, meu bem, não faz assim comigo, não. Você tem que me dar seu coração. Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim. Ó, meu bem, não faz assim comigo, não. Você tem que me dar seu coração. Esta história de gostar de alguém já é mania que as pessoas têm. Se me ajudasse Nosso Senhor, eu não pensaria mais em amor. Se me ajudasse Nosso Senhor, eu não pensaria mais em amor. Você gosta de mim. Ó, meu bem, não faz assim comigo, não. Você tem que me dar seu coração. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Abel Ferreira, do Gilberto de Carvalho, tá aí. Essa veio da discoteca particular do professor Júlio César Rezende. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Olha, mas eu estive recentemente lá no estado do Tocantins. Eu atendi o convite do meu amigo deputado federal e hoje secretário de esportes do Tocantins, Eduardo Gomes, e fui a Sandolândia assistir um show de Paulo e Paulino, meus amigos de Paulo e Paulino. Lá chegando, nós fomos recebidos e hospedados na casa da prefeita Silvinha, do seu marido, o Marcelo, né? E foi uma festa maravilhosa. Para que vocês tenham uma noção, Sandolândia é uma cidade com 3.500 habitantes. Tinha mais de 3 mil pagantes no show do Di Paulo e Paulino. É claro que não era tudo da cidade, tinha das cidades vizinhas, né? Araguaçu, veio gente de longe, veio de Figueirópolis, Formoso, Araguaia, toda aquela região ali, Novo Destino, veio muita gente ali daquela região ali para participar desse show maravilhoso. Acabou que o Di Paulo e Paulino me botaram para cantar no show lá, foi uma festa maravilhosa. De lá, depois eu vou contar o resto da história, de lá nós fomos lá para Formoso, Araguaia e depois para Figueirópolis, tá bom? O avô do João, Cleiton Aguiar, Sonho Real. Me chame, me veja, me engane, me diz que eu sou seu amor. Me olhe, me fale, me beije. E digo que eu quero escutar. Depois me deixe sonhar os seus sonhos, os mesmos desejos, morar no seu peito, um mansinho com jeito para não machucar seu amor. Meu corpo arde em brasa, precisa do seu. Me abrace, me alise, me enlace, se enrosque em mim, deixe acontecer. Venha,

um espaço de cariz religioso pela Igreja Pentecostal, que, com uma visão diferente do cristianismo, lhe apresenta durante 60 minutos o caminho que Jesus Cristo passou e aquilo que ele ainda hoje vive, segundo as ideologias da comunidade renascida de Pentecostes. O padre que o apresenta chama-se Moacir Anastácio e estará consigo de segunda a sexta entre as 11 e o meio-dia, aqui no Canal 2. Caminhando com Jesus Cristo, de segunda a sexta, entre as 11 e o meio-dia, no Canal 2, da Antena Web. É às 13 horas que agitamos as bandeiras canarinhas, ao som de Forró Brasilis, um programa produzido pela Rádio Estúdio Brasil, que durante 60 minutos diários, de segunda a sexta, lhe traz o melhor do forró. Um género que no Brasil sempre foi e continua a ser bastante apreciado. Venha connosco dançar depois de um bom almoço. Forró Brasilis. Do Brasilis para o mundo, de segunda a sexta, entre as 13 e as 14 horas, no Canal 2 da Antena 1. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Dia 5 de julho, sexta-feira, tem show de Chico Rei Paraná no Parque Antônio Dagger, lá em Coromandel, nas Minas Gerais. Uma grande festa promovida pela Copro Leite, né, a grande feira lá, a Copro Agro, a feira do leite lá de Coromandel, um dos maiores produtores de leite do estado de Minas Gerais e do Brasil também. Isso é numa sexta-feira. Na quinta-feira tem show do Henrique Tarciso. E na quarta-feira tem uma outra atração lá que eu não me recordo agora. E no dia 10 de agosto tem de Paulo e Paulino no Parque de Exposições de São Sebastião, no Distrito Federal. Esses dois eventos, esses dois shows foram contratados com a intermediação da RBM Música, que pode facilitar a sua vida e levar para fazer um show na sua cidade a Márcia Ferreiro, Edelson Moura, Pedro Paulo e Matheus, Tereza Cristina, Bruna Guiar, Banda Salve, Os Canarinhos do Brasil, o cantor Rael, Eliane de Paulo e Alcimar Moreno, Sula Mazurega, Cristiano Neves, Rony e Ricardo, Cleiton Aguiar, de Paulo e Paulino, Chico Rei Paraná e Amado Batista. É só você ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. O e-mail é rbmmusica@gmail.com. A dica do programa de hoje é uma dica de cidadania. Você sabe o que é ONG? ONG é Organização Não Governamental. É uma entidade da sociedade civil, onde pessoas se agrupam para defender determinados interesses e principalmente para promover o bem-estar social, pelo menos em tese é isso. Mas, infelizmente, nem sempre é isso que acontece. Por exemplo, você sabe quantas ONGs tem no Nordeste seco? Quase nenhuma. Você não acha ONG lá no Nordeste seco. Agora, sabe quantas vítimas da seca tem? 10 milhões de vítimas da seca, sujeitas à fome, sujeitas à sede, sujeitas à subnutrição. Sabe quantas ONGs estrangeiras tem lá ajudando o Nordeste? Nenhuma, zero. Sabe quantos índios tem na Amazônia? 230 mil. No Nordeste tem 10 milhões. Na Amazônia tem 230 mil. Eles não estão sujeitos à fome porque eles têm muitos recursos para se alimentar. Não passa sede porque tem muita água nos rios. Não tem subnutrição. Sabe quantas ONGs estrangeiras tem ajudando os índios da Amazônia? 350. Você sabe por que ninguém ajuda no Nordeste e ajuda os índios da Amazônia? Porque lá na Amazônia tem ouro, nióbio, petróleo, as maiores jazidas de manganês e ferro do mundo, diamante, esmeraldas, rubis, cobre, zinco, prata, a maior biodiversidade do planeta, o que pode gerar grandes lucros aos laboratórios estrangeiros e outras inúmeras riquezas que somam 14 trilhões de dólares. O Nordeste não tem tanta riqueza, por isso lá não há ONGs estrangeiras ajudando os famintos. E ainda tem as entidades religiosas que existem lá, missionários que têm a Bíblia numa mão e o martelo de geólogo na outra, procurando as riquezas do nosso país, né? Então a gente precisa tentar entender a mais ONGs estrangeiras, indigenistas e ambientalistas na Amazônia brasileira do que em todo o continente africano, que sofre com a fome, a sede, as guerras civis, as epidemias de AIDS e ebola, os massacres e as minas terrestres. Agora uma pergunta: você não acha isso, no mínimo, muito suspeito? Eu queria deixar essa reflexão para você. E o governo? O que é que o governo pensa disso? Veja sempre as reportagens sobre os índios na televisão. Você acha que todos eles são índios? Você vê os índios com celular, com computador, com carro do ano, hein? Então vamos prestar atenção nisso e vamos defender melhor os nossos territórios, né? Agora é claro que existem as organizações não governamentais sérias, mas tem muita picaretagem nesse ramo aí. Então vamos ficar de olho, porque a Amazônia, por enquanto, ainda é nossa. Esses meninos vieram de Santa Catarina para fazer sucesso em Brasília. Rony e Ricardo, Saudade Dela. Não era um dia, não era dois, não era três, não era quatro, não era cinco, não era seis. Passou semana, passou duas, passou tempo, passou um mês. Era uma saudade marvada, perdida, encravada, de matar qualquer freguês. Um estrago desgraçado que faz a mulher quando vai embora de vez. Toda vez que o vento assopra, a brasa viva em vermelha e queima meu coração. Saudade dela, paixão por ela, me azucrina, só penso nela. Mas peço a Deus pra me ajudar, pra essa marvada não me mata. Mas peço a Deus pra me ajudar, pra essa marvada não me mata. Sai do som com Rony Ricardo. Dois, era três, era quatro, era cinco, era seis. Passou semana, passou duas, passou tempo, passou 12 meses. Era uma saudade marvada, perdida, encravada, de matar qualquer freguês. Um estrago desgraçado que faz a mulher quando vai embora de vez. Toda vez que o vento assopra, a brasa viva em vermelha e queima meu coração. Saudade dela, paixão por ela, me azucrina, só penso nela. Mas peço a Deus pra me ajudar, pra essa marvada não me mata. Mas peço a Deus pra me ajudar, pra essa marvada não me mata. Saudade dela, paixão por ela, me azucrina, só penso nela. Mas peço a Deus pra me ajudar, pra essa marvada não me mata. Mas peço a Deus pra me ajudar, pra essa marvada não me mata. Um dia não era dois, não era três, não era quatro, não era cinco, não era seis. Rony Ricardo, do Cleiton Aguiar, Saudade Dela, para Elaine Jacobina de Corrente, lá no Piauí, onde o nosso programa passa no Eldorado FM. Elaine, um beijão para você. Seja muito bem-vinda ao Facebook do Cleiton Aguiar. Também um grande beijo para Silvânia Rodrigues, que está no meu Facebook número 2. Ela que é radialista, mas que agora é assessora de relações públicas da Copro Leite, lá de Coromandel, lá na minha terra. Silvânia, um beijão para você, viu? Eu vou trazer no Cantinho do Rei a cantora Sandy, as canções que você fez para mim. Thank you. Hoje eu ouço as canções que você fez pra mim. Não sei por que razão tudo mudou assim. Ficaram as canções e você não ficou. Esqueceu de tanta coisa que um dia me falou. Tanta coisa que somente entre nós dois ficou. Eu acho que você já nem se lembra. Você disse que me amava tanto. Tantas vezes eu enxuguei o seu pranto. Agora eu choro só sem ter você aqui. Tanta coisa que um dia me falou. Tanta coisa que somente entre nós dois ficou. Eu acho que você já nem se lembra mais. É tão difícil você aqui. Do cantinho do rei Roberto Carlos, a filha do Chororó Sandy, a irmã do Júnior, cantou As Canções que Você Fez para Mim, para Maria Sirlene Almeida e a Esther Almeida de Brasília, minhas novas amigas do Facebook, perfil número 2 do Cleiton Aguiar. Sejam todas muito bem-vindas. A Lorota Boa de hoje, um cabra, né, de madrugada, 4 horas da manhã, um homem assim cambaleando numa rua escura, aí passou um carro da polícia e eles resolveram ver o que, era aquilo, né? Aí chegou e parou assim, meteu a lanterna na cara dele. Onde é que o cidadão vai a uma hora dessa? Aí o cara bêbado, eu tô indo assistir uma palestra. O soldado falou assim, palestra 5 horas da manhã, a essa hora? Palestra sobre o quê? É sobre os efeitos do álcool e das drogas no corpo humano. Os danos causados pela esbórnia e a farra da degradação da vida amorosa e conjugal. dos impactos negativos sobre o sistema nervoso central e periférico, advindos dessa vida desregrada. Vai falar também dos malefícios aos órgãos internos e também externos, devastados pela ingestão desenfreada de fumo, álcool e drogas ilícitas. A vida sem Deus no coração. E o guarda começou a rir e falou, meu, fala sério, quem é que vai dar uma palestra dessa, com essa abrangência, com essa relevância científica, a esta hora da madrugada? Eu falei assim, a minha mulher, quando eu chegar em casa... Eu já sabia o discurso da mulher 7. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional. O show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Mas nos dias 8 e 9 desse mês de junho, esses dias agora eu estive lá no Tocantins, fui lá em Sandolândia, né? Participei de um show de Paulo e Paulino. Aí isso foi no sábado. No outro dia, pela manhã, nós fomos para Formoso do Araguaia. O ex-prefeito Pedro nos recebeu lá e nós fomos para um sítio que ele tem próximo à cidade lá, assistir o Jogo do Brasil. Um lugar paradisíaco, onde tem lá o projeto Rio Formoso, né? Um lago muito grande. Pra você ter noção, tem até pirarucu lá no lago, lá na chácara. Assistimos lá o jogo, comemos um churrasquinho. E à noite nós fomos para Figueirópolis assistir o show do Mato Grosso e Matias, né? Aí foi uma festa maravilhosa, reencontrei o meu amigo Mato Grosso há muito tempo. O Matias é outro, esse eu não conhecia, né? Mas o Matão é um companheiro de longa data. Estive também lá na casa do prefeito Fernandes, da sua esposa Ruth, na casa do ex-prefeito Fontoura, né? Fiquei conhecendo o sogro do prefeito, lá estava também o secretário Eduardo Siqueira Campos, outros deputados, e o meu amigo Eduardo Gomes, deputado federal Eduardo Gomes, que viajou com a gente, né? Eu fui ao Tocantins a convite dele. Então, eu quero daqui mandar um abraço. Eu fui, como sempre, carinhosa. A diferença é que dessa vez eu cantei lá e tal, e aí acabei recebendo um carinho maior do povo, porque muita gente ficou sabendo que eu estava lá, né? Quero mandar um abraço a esse povo que me recebe tão calorosamente e dizer que breve eu estarei por aí mais uma vez, tá bom? Aniversariando hoje o Alan Oliveira, João Moraes, Alex Ranieri, Gilmar Júnior, Fanny Miranda, Helenice Pinheiro, Cleide Santos, Franciele Cardoso, Vinícius Breno, Alan Guilardi, Eliane Santos, Fernanda Cid, Liliane Laili e Yolanda Teixeira Martins. E você que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo, né? Você vai ser homenageado da mesma maneira e eu vou fazer para você também a oração Aurora de Cada Vida. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Viva intensamente a aurora de cada dia. Torne-se mais e mais forte. Sonhe e conquiste seus sonhos. Acorde a cada amanhecer com a certeza de que tudo poderá acontecer. Sorria

Rick Renner, dança comigo para Cida Duarte, ela é de Colinas do Tocantins, mas ela mora aqui em Luziânia, no estado de Goiás. Um abração para os meus amigos de Colinas, pessoal da Líder FM, essa importante emissora do estado do Tocantins, que transmite o programa Cleiton Aguiar. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiano. Eu quero mandar essa música para o doutor Pedrinho e para o Abraham Bernardo, lá de Pedro Gomes, no Mato Grosso do Sul. O Abraham lá em Pedro Gomes e o doutor Pedrinho em Pedro Gomes e também em Coxim. Né? Lá o nosso programa passa pela Cidade FM e eu recebi um convite do Abraham e do doutor Pedrinho para eu pescar lá no Coxim. Eu gosto mais de pescar, né? Vai ser difícil arranjar um tempinho, mas que eu vou aparecer por aí, eu vou, viu, Pedrinho? Um abração para você, um abração para o Abraham também, essa turma boa da Cidade FM de Pedro Gomes, no Mato Grosso do Sul. Eu vou trazer Mococa e Moraci, Coração Sofredor. Lembrando Gerson Coutinho da Silva, imortal poeta goiá, o maior compositor sertanejo que esse Brasil conheceu, Mococa e Moraci, Coração Sofredor. Brasília sempre está na boca do povo aí fora, como a cidade dos corruptos e essa coisa toda. E é claro que a gente que mora aqui, que a gente conhece a realidade da cidade, a gente fica revoltado com isso, né? E a frase irretocável de hoje é do meu amigo Maurício Fares, grande comunicador, grande cantor, que está de volta com seu programa na Rádio Estúdio Brasil. Só relembrando, nós elegemos aqui em Brasília apenas 8 deputados e 3 senadores. Os outros 505 deputados e os 78 senadores são produzidos pelo voto de cada um de vocês em seus estados. Infelizmente, temos que receber esta corja, entre aspas, aqui em Brasília. Infelizmente, essa é a frase irretocável de Maurício Fares. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Acanhado. Você está ouvindo o programa Cleitão Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Maguiar. Amanhã tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de Televisão, a mais nova rede de televisão do Brasil. Você pode assistir nos canais locais onde já está passando, pelas parabólicas no canal C1, na TV Vivo, na TV Claro, na TV Oi, na TV CTBC e também na internet no rbtv.com.br, toda terça-feira às 23 horas e também aos domingos às 23 horas. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Acanhado, O Café Me Derrubou. Eu já quebrei, eu já virei um caco. O café caiu de preço, me levando pro buraco. Eu já quebrei, eu já virei um caco. O café caiu de preço, me levando pro buraco. Eu não aguento mais ver na televisão o café com preço baixo me derrubando no chão. Capinei minha lavoura, trabalhei o ano inteiro, não tive resultado, fui ficando em desespero. Dinheiro dessa lavoura é como diz o ditado, não dá nem pra pagar o companheiro emprestado. Com esse preço do café eu já nem durmo direito. Eu já quebrei, eu já virei um caco. O café caiu de preço, me levando pro buraco. Eu já quebrei, eu já virei um caco. O café caiu de preço, me levando pro buraco. Juro tá comendo tudo, é conta pra todo lado. As portas tão fechando onde eu comprava fiado. Lavoura toda pelada, tá triste de fazer dó. Não posso mais adubar, cada vez ficando pior. Tem a pena, tem a dó, o governo desse rapaz. Tô igual um caranguejo, vivo andando pra trás. Eu já quebrei, eu já virei um caco. O café caiu de preço, me levando pro buraco. Eu já quebrei, eu já virei um caco. O café caiu de preço, me levando pro buraco. Quando eu entro no banco, já fico todo quadrado. Gerente fala pro outro, já vem lá o enrolado. Ele me dá uma notícia, machuca meu coração. Se não pagar as contas, sua terra vai pro leilão. Se for indo desse jeito, tá difícil de aguentar. Quando lembro da lavoura, dá vontade de chorar. Café agora, só na garrafa. Eu já quebrei, eu já virei um caco. O café caiu de preço, me levando pro buraco. Eu já quebrei, eu já virei um caco. O café caiu de preço, me levando pro buraco. Quando vejo uma lavoura, fico muito aborrecido, pensando no meu trabalho, que ficou todo perdido. Dito, ainda tenho fé de na vida vencer. Café só na garrafa, e eu quero beber. E quem trata café, vou dizer o que eu acho. Chega no final do ano, vai pro buraco abaixo.